chegar logo, tenho muita pressa de voltar pra casa e nos braços dela me entregar. Olho no relógio, estou atrasado, outra vez aqui nesse sinal fechado.